Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Estamos de regresso ao Musicália, de regresso à Antena Web. Começamos então hoje mais uma edição de Musicália e que hoje irá debruçar-se, ainda dentro das próximas 5 edições, irá debruçar-se sobre música tradicional rumena. Nós hoje vamos ter aqui 6 temas. São temas mais pequenos, e portanto a emissão de hoje é também mais pequena. Mas são 6 temas com um grande conteúdo histórico para a Roménia e para o mundo em geral, mas para a Roménia em particular, porque são de música tradicional romena. São músicas retiradas de fitas magnéticas e portanto, a qualidade não é toda da melhor. Ainda assim, vale a pena conferir. Duas músicas que vamos já ouvir são Sintek de Namaz Amare e também Sintek de Petrecere. Duas músicas, a primeira muito pequena, tem cerca de 1 minuto e 40, a segunda mais normal, mas a música folclórica de raiz é mesmo assim, aliás, mesmo também acontece com a portuguesa, e todos sabemos que quer a Roménia, quer Portugal, têm muitas semelhanças com a cultura latina, portanto, daí parte também um bocadinho da história da música folclórica. Aliás, devemos também dar conta aqui de alguns instrumentos que, apesar de terem uma utilização bastante diferente, são comuns em ambos os países, que é o violino, mas sobretudo o acordeão. Ainda que seja dado um uso muito diferente, como eu já disse, nos dois países. Cá está, por isso é que é um uso tradicional, é, neste caso, uma música tradicional. Muito diferente e que eu acho que vale a pena conferir. Aliás, por isso mesmo é que eu trouxe aqui ao Musicália. Vamos ouvir composições de 5 artistas diferentes. Hoje é de Frati Gora. Frati Gora, então, que nos traz estas duas composições, estes dois temas, Sintek de Namaz Amare e também Sintek de Petrecere, são as duas primeiras da edição de hoje do Musicália. Thank you. Ora Lautaresca e Ora, simplesmente, são mais duas composições que vamos ouvir nesta edição do Musicália. O compositor, o autor é o mesmo, Frati Gore. E todas estas músicas que vamos aqui ouvir hoje, nas próximas 5 edições, são, pelo menos na sua maioria, instrumentais. São, portanto, cá está, como eu disse, são músicas tradicionais, né? São música, aliás, aqui só há instrumentos tradicionais nestas músicas que ouvimos, em todas aquelas que vamos continuar a ouvir. Há uma predominância de 3 instrumentos, 2 de cordas e 1 de folo, que é o acordeão. E, portanto, enfim, é o tradicional da Roménia, são estes 3 instrumentos. Aliás, são eles que, à exceção do manele, que é um género diferente, compõem a música romena tradicional, em geral. Todos sabemos que a Roménia tem vários tipos de música tradicional, mas há uma certa semelhança entre elas. É mais uma questão de ritmos do que de instrumentos. Há a exceção do manele, que é um género diferente, e que nós aqui também já tratamos. Mas, por agora, vamos mesmo ficar com Ora Lautaresca e com Ora, mais 2 composições de Frati Gore. No término desta edição, e vamos agora ficar com uma composição que tem uma localização específica. Sirba, que é um tipo de dança típica romena. Sirba de la Craiova. Aliás, Sirba de Craiova. Craiova é uma cidade romena. E é também uma, neste caso, um motivo de uma melodia. Sirba de la Craiova. A música que vamos então ouvir. E depois também Ora Brenda Milor. Duas músicas que vão então fechar a edição de hoje da nossa Musicália. Sabemos já que na próxima semana vamos falar de um outro nome, também dedicado a, ou que se debruçou sobre a música folclórica da Roménia. Mas isso será na próxima semana. Por agora vamos mesmo ficar por aqui com músicas de Frati Gora. Eu volto então de hoje 8 dias para mais uma edição de Musicália. Já de seguida, não perca a estreia de Momento Sertanejo e o regresso de Rodrigo de Almeida aos microfones da Antena Web. Fique bem, boa noite e até para a semana. Thank you. Thank you.